hoje eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade. Lindo. Mas esse amor me mata. O ciúme, tá aí, João Neto e Frederico. Ainda ontem chorei de saudade. Space FM, a sua rádio. Mais música, mais prêmios. O dia todo com você. Space FM. Um alôzão aí por Darberlon Arraiaz Matias. Um abraço pra vocês que tá ouvindo a rádio pela primeira vez. Muito obrigado aí, Darberlon, desculpa aí se errar o nome, tá bom? Arraiaz Matias, um abraço pra você, tá bom? Pode pedir sua música aí, amigão, pode pedir aí. Seja bem-vindo à Rádio Space FM, aqui de Ibiúna, São Paulo, Brasil, tá bom? Pra todo mundo! Também temos áudio aqui da Carmen Lúcia. Oi, Carmen Lúcia! Ah, esqueceu de mim? Não, nunca! Aí, sucesso pra Carmen! Boa tarde, meu querido Daniel Cowboy. Boa tarde, queridos ouvintes. Que nosso querido Ramos da Silva seja sempre a sua inspiração, o seu modelo de radialista, homem alegre. Amém, amém, né? Para todos nós aí. Fala, Carmen, fala. Fala que eu te escuto. Fala, bebê. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Nós sabemos que há muito de bom ainda por vir. Muito mais a aprender. Muitos motivos para ser feliz. E muitas oportunidades de fazer o bem. Gratidão por quem chega, quem fica e quem vai. Gratidão por Deus tudo equilibrar, tudo consolar. Tudo preparar para que nossa vida faça sentido. O que eu mais gostei nessa mensagem, Daniel, é que ela faz sentido tanto para nossas vidas como para a vida de cada um de todos os ouvintes, né? O seu Ramos, ele foi uma pessoa que chegou, que ficou, né? Ele se foi, mas ele permanece. Ele vai permanecer para sempre em nossas vidas. E nós temos que agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Oportunidade de conhecer o seu Ramos, né? O homem, o pai de família, o radialista, o, como você mesmo diz, o homem que te inspirou como profissional, como amigo, o homem que te acolheu de uma forma tão, mas tão carinhosa, né? Então nós só temos que agradecer. Hoje a palavra que vem assim do fundo do coração é gratidão. Gratidão ao seu Ramos, gratidão à família do seu Ramos, né? Gratidão à Elaine, à Dudinha, gratidão à Bia, gratidão à Ana Paula e gratidão a todos os ouvintes que de uma forma muito especial também te acolheram na rádio. Afinal de contas, a Rádio Space, ela é uma família. E ela é uma família onde tinha o seu Ramos como pai, os locutores todos como irmãos, né? E os ouvintes também, fazendo parte da família. Então a Space FM é uma grande família e ela irá permanecer uma grande família por muito e muito tempo, e que assim seja, né? A vontade do Senhor Ramos. Amém. Amém. Um beijo, um abraço e força, meu amor. Obrigado, amém. Essas palavras carinhosas, essas palavras de verdade, né? De coração, sejam ditas mil vezes aqui na rádio, né? Que a gente sempre lembre dessas palavras. E que puder falar, vou falar, né? Como a Carmen falou, Carmen Lúcia falou. Beijo, Carmen, muito obrigado por essas palavras que confortam nosso coração. Não é fácil a família passar o que está passando, né? Ninguém sabe o que uma pessoa que perdeu seu ente querido está passando. Não é eu, Daniel, não é ninguém, né, que vai falar para a família o sentimento. Mas a gente pode passar esse carinho para vocês, o que a gente está sentindo, essa força que vem lá de dentro de nós, para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos os ouvintes da Space FM. Valeu, Carmen, valeu aí pelas mensagens, né? Obrigado mesmo. Também está na nossa sintonia a Rejane Pedroso. Oi, Rejane. Fala, minha amiga. Fala que eu te escuto. Oh, boa tarde, Daniel Cowboy. Aqui é Marcos Almeida. Ô, Marcos Almeida. Condolências aí a todos da Rádio Space FM pela partida do nosso grande amigo Ramos da Silva. Sentimos muito sua partida, mas com certeza ele está no céu agora, nesse momento, descansando. Um abraço aí a todos os ouvintes do seu programa. Marcos Almeida, da Rádio Space FM. Valeu, Marcos Almeida, né? Falou no telefone da Rejane, aqui, ó, Rejane Pedroso, e ele falou ali, né? Não tinha ouvido o áudio dele, mas Marcos Almeida, obrigado pelo carinho, tá bom? Da sua sintonia, da sua companhia, das suas palavras aí. Muito obrigado, vou guardar no meu coração. Valeu, irmão! Também está com a gente aqui na Space FM, Orlandino. Alô, Orlandino, muito boa tarde! Oi, boa tarde, você locutor da Rádio Space FM 87,5. Aqui quem fala é Orlandino do Mercado Escolhido. Vou mandar um abraço e oferecer também a próxima música para todos os ouvintes da Rádio Space, a rádio que mais toca sucesso em todas as tardes, todas as manhãs, para todos os ouvintes da rádio. E eu estou aqui juntamente com meu cunhado Osni, aqui em Jiparaná, Rondônia. Olha, minha sogra também, show. Dona Adélia, Orlando, meu cunhado, e também o Alexandre. E desejar a todos uma boa tarde, que Deus abençoe profundamente, amém, a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Vai, um abraço para todos os ouvintes. Amém, fique em paz, hein? Fique em paz de Deus. É isso aí, né, pessoal? Obrigado, Orlandino, pessoal do Paraná, pessoal que tá ouvindo a rádio, de todos os estados aí, aquele abraço, todas as cidades do Brasil, obrigado pela audiência e pela sua companhia. Bom, Bom, pessoal que pediu sucesso, aquele abraço, hein? Tá chegando aí pra você o meu xará, Daniel. Tempo não é pouco físico. Tempo pra se agarrar. Não tem sentimento que grita pra gente escutar. Não para pra te esperar nem pra negociar. Lembra nunca mais, nunca mais voltar. Registra o sorriso de todos quando alguém nasceu. Assim como o dia de dor quando alguém morreu. Fiel no momento de glória e momentos de dor. Ninguém para o tempo, ele me parou. Por isso pra quem hoje é pai já foi filho também. E quem não gerou tem a graça de adotar alguém. O que faz a vida ser eterna não é o que se tem, nem o que se leva, é o que deixa pra alguém. Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui. Space FM. Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir. Eu quero investir o meu tempo no seu coração. Vou orar por você aqui nesse refrão. Pai, cuida, pai, guarda, pai, cada filho traga paz. Nesse tempo onde o amor se esfriou. Ramos da Silva. Pai, cuida, pai, guarda. Janela pra alguém só olhar. Nem quatro estações coloridas pra se admirar. Se eu fico parado esperando ele passar, não vivo os frutos que ele gerar. É um longo caminho de flores e espinhos também. É feito de pedras que viram degraus pra alguém. É o sol que eu não vejo, mas sei que está bem ali. Mesmo em dias nublados, iremos sorrir. Por isso, pra quem hoje é pai, já foi filho também. E quem não gerou, tem a graça de adotar alguém. O que faz a vida ser eterna não é o que se tem, nem o que se leva, é o que deixa pra alguém. Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui. Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir. Eu quero investir o meu tempo no seu coração. Vou orar por você aqui nesse refrão. Tempo guardado. E ele falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A maior voz da rádio Space FM cessou. O nosso sentimento ao nosso companheiro Ramos da Silva, a nossa saudade. Vai ser complicado não ouvir essa voz em nossos microfones.

Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, laia, laia, laia, laia. Laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e Ramos da Silva, passageiro prestes a partir. Na hora de fazer as suas compras, escolha o supermercado Ibiúna, o mais tradicional centro de compras da cidade. Lá você encontra um amplo estacionamento e todos os setores têm produtos com descontos e promoções especiais. Açougue, mercearia, hortifruti, padaria, limpeza, bazar e muito mais. Economizar e comprar mais barato é no supermercado Ibiúna, Rua José Juni, número 75, no centro de Ibiúna. Supermercado Ibiúna. Vila Rica Madeiras. Temos a maior e melhor loja de showroom de portas e janelas da região. Diversos produtos à pronta entrega, com preços imperdíveis e ofertas imbatíveis. Parcelamento sem juros no cartão. Consulte nossos colaboradores. 15-3249-2568 ou mande seu orçamento pelo WhatsApp. 15-99655-6867. Vila Rica Madeiras. Rodovia Bom Giro na Casa. Quilômetro 60, bairro Votorantim, Ibiúna. Atenção, atenção, Ibiúna! Prepare-se para o Super Saldão Rede Lar. Neste sábado, dia 15 de abril, a Rede Lar Móveis estará realizando um Super Saldão com desconto de até 50%. São mais de 200 produtos com preços jamais vistos. Temos colchão e muito mais produtos. Mas atenção, é somente neste sábado. Corra para o Super Saldão Rede Lar Móveis. Estamos aqui no centro de Ibiúna. Vem economizar! Rua Pinduca Soares 249. Telefone 15-3241-3113. Watts 15-97402-2725. Rede Lar Móveis. Ponto da Esfirra. Temos esfirra aberta, salgada e doce, de vários sabores. Fogasa, lanches, beirute, pizzas, pastéis e o famoso vira-lata. Cachorro quente, sucos e porções. Venha nos conhecer. Os nossos cardápios são uma delícia, com a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. Bateu aquela fome? Peça pelo iFood e Delivery Munch. 15-3241-5023 ou WhatsApp 15-99601-2414. Avenida São Sebastião, 194, Ponto da Esfirra. O endereço do sabor. A Space FM é top na região de Sorocaba. Rádio Space FM 87,5. Cães e Bichos Pet Shop Clínica Veterinária. Rações, pescas e acessórios. Banho e tosa, medicamentos, produtos para piscina e muito mais. Agora em Biúna, em 3 endereços para melhor atendê-lo. Loja 1, Rua Santos Dumont, número 40, bairro Vila Lima, no 15-3241-5287. Loja 2, Avenida Antônio Falsi, número 500, no posto de combustível, ao lado da rodoviária, pelo 15-997-46-3615. Loja 3, Avenida Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, 220, pelo 15-998-51-8521. Cães e Bichos. P3 Utilidades e Sacarias. Embalagens, utensílios de casa, descartáveis, caixas, papéis de presente e muito mais. A P3 faz entregas e também atende a sua empresa. Avenida São Sebastião, no centro de Ibiúna, ao lado do posto NACA. P3 Utilidades. O lançamento da coleção Outono e Inverno da loja de malhas Coquinho já chegou. Um mix exuberante de tendências da moda e lindas peças só pra você. Moda feminina, masculina, infantil e calçados. Nas redes sociais, Facebook e Instagram, Loja Coquinho. Telefone WhatsApp 11-994-907902. Coleção Outono e Inverno, loja de malhas Coquinho. Rua 15 de Novembro, 324, no centro de Ibiúna. Loja de malhas Coquinho. E ele falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A maior voz da rádio Space FM cessou. O nosso sentimento ao nosso companheiro Ramos da Silva, a nossa saudade. Vai ser complicado não ouvir essa voz em nossos microfones. Mas o que fica é a alegria, a amizade. Você não viveu 150 anos, mas os 66 anos de sua vida foram de dedicação e amor à sua profissão. A voz da rádio Space FM é a voz do Ramos da Silva. Desde sempre. Eternamente. Legal demais, legal demais. Está com você aqui na Space FM, hein? Muito boa noite. E começou a chuva, hein? Começou a ficar mais forte aqui em Ibiúna. Temperatura 20 graus. A temperatura aqui dos estúdios da Space FM. É, mas como eu falo, né? Aqui dentro é tempo bom. Pessoal, queria falar que hoje não vou fazer batidão não, tá bom? Peço perdão a você que tá aí ouvindo a rádio. Hoje não farei o batidão em homenagem ao seu Ramos da Silva, tá bom? Prezo muito por ele. É como que também uma vez ele não veio uma semana, né? Até ele falou pra mim assim: Daniel, vai lá e faz o programa pra mim. Eu falei: não, seu Ramos, não, que você tem que ir lá, seu Ramos, fazer a programação. Ah, eu não tô muito bem. Então, seu Ramos, até o senhor ficar melhor, espera um pouquinho ficar melhor, aí o senhor vai lá. Aí ele, por respeito a ele, né? O pessoal também pediu pra mim fazer, não. Seu Ramos é o titular. Então, e cabeu eu fazer agora a programação dele, né? Então, por respeito a ele, hoje eu não farei o batidão, tá bom, pessoal? Peço perdão, mil perdões. Mas hoje é um programa especial pro seu Ramos. Então eu peço você... Conheceu o seu Ramos, não conheceu, ouviu o seu Ramos, peça sua música. Lembra a música que ele falava que gostava? Ele falava muito das músicas que ele gostava. Liga pra cá, pede aquela música, homenageia ele. Homenageia ele. Olha, seu Ramos gostava dessa música aqui, ó. Né, da Jovem Guarda. Eu me lembro que ele falava. Então, liga pra cá. Hoje, dia especial pro seu Ramos. Tá chovendo aí, ó. Vamos lavar nossas lágrimas. Vamos fazer esse dia especial cada vez mais, tá bom, pessoal? Obrigado pela sintonia, pela companhia. Seja bem-vindo a você que está ouvindo a rádio pela primeira vez. Muitas pessoas estão entrando ali e estão dizendo que é a primeira vez. Estão gostando da programação. Obrigado, mas hoje é um dia homenageando o nosso diretor, né, que infelizmente faleceu. E nosso pai, vamos dizer assim, como a Carmen falou, né? Nosso pai aqui. De muita alegria, a gente faz essa programação aqui para ele. Obrigado a vocês que entendem, né? Nossa Space FM. Obrigado a você, ouvinte. Vocês têm uma ótima noite. Que Deus fique sempre com vocês. Vamos atender mais pessoas aqui que estão aqui ligadinhas com a gente, juntinhas, dando aquele força, né, pra gente. Olha quem tá aqui. Ah, não, essa é especial, hein? É a Bia Silva, filha do seu Ramos. Oi, Bia. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Primeiramente, Daniel, quero agradecer imensamente cada ouvinte, né? Tô escutando a programação, tá linda, tá maravilhosa, mesmo com bastante dor que eu tô sentindo na alma. Mas eu faço questão de ouvir a programação da Space, porque isso que o meu pai amava, era Space FM, né? Então mesmo com a dor que a gente tá sentindo hoje, a gente tem que se superar, né? A falta dele, né? Que ele já tá fazendo imensa falta, que meu pai já tá fazendo, né? E eu não poderia deixar de agradecer todos os ouvintes pelo carinho, pela palavra de apoio que nós, a família Space FM, tá recebendo das pessoas queridas que amavam meu pai, né? E eu quero agradecer imensamente você, Daniel, pelo carinho que você sempre fala do meu pai, né? Você fala com tanto carinho do meu pai. E meu pai também tinha um carinho imenso por você e pelos todos os locutores da rádio, né? Então eu também quero agradecer imensamente a Carmen, né? Essa mulher maravilhosa, carinhosa, que só tenho que agradecer ela. Viu? Vocês dois, vocês são pessoas maravilhosas, viu? Daniel, você e a Carmen. Eu deixo aqui um grande beijo pra ela. Obrigado, Carmen. Viu? Por tudo, querida. Viu? Você e o Daniel, por tudo. Por fazer parte da família Space FM. Viu? Muito obrigado a cada ouvinte. A minha família agradece de coração o apoio de vocês. Muito obrigado. Eu só peço que vocês, cada um de vocês, continue expandindo, levando o nome da Space FM, para nunca morrer esse sonho do meu pai. Só isso que eu peço. Muito obrigado de coração, cada um de vocês. Obrigado. O Raminho lindo jamais será esquecido, né? O nome do meu pai é Severino Ramos Bezerra da Silva. Ele não gostava que chamava de Severino. Por isso que chamava Ramos. Ele adorava. Ai. Ramos da Silva. Então, homenagem toda merecedora para você, Ramos da Silva. Com todo louvor. Amém. Beijos, meu pai. Eu te amo. E sempre vou te amar. Amém. Amor eterno. Obrigado, Bia, pelas palavras de carinho, né? Acho que todos os ouvintes também desejam para você forças, sinceros sentimentos a toda a família. E é isso aí, né? Você falou agora, lembrou do seu Ramos, Severino, o nome dele é Severino. Não era Ramos, não, eu não gostava do nome dele, não. Era Severino. E uma vez cheguei na brincadeira, cheguei aqui com o meu cavalinho, né? Alguns falam que é burrinho, mas é cavalinho. Ele falou, quem é esse aí? Eu falei assim, é o Bill. Aí ele começou a dar risada, né? Você tá rindo por quê, seu Ramos? Ele falou assim, Bill, lá no Nordeste, é Severino. Eu falei, bom, meu Deus, perdão, seu Ramos. Não, eu achei engraçado. E ele dava risada, né? Não se aguentava. Não, gostei. Ô, seu Ramos, que pessoa linda, hein? E tá chegando sucesso aí pro seu Ramos. Milionário Zé Rico! Estrada da Vida. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, mas o tempo cercou minha estrada. E o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida. Quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Nós devemos ter o que somos, ter aquilo que vem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me as vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Essa rádio é a número 1 da cidade. Rádio Space FM, a sua rádio. Space FM. Todo de meu, Ramos da Silva. Minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. Oi! Vai, Raminho lindo! Alô! Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra esse mundo de Deus. Pois o meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois esse mundo sou eu. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora pro lugar do dinheiro. Quero uma rede preguiçosa pra ver. Volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Space FM. Que beleza, nossa! Você está em boa companhia. Ramos da Silva, aqui na Space FM. A figura do menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, Deus vai acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante a do canto. Nos caminhos dessa vida muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, um menino não avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho roxo, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou meu filhinho foi um burro sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gato selvagem, quando eu passo na bordeira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro, desejando comigo a viagem. A cozinha dos

você ligado e bem acompanhado aqui na Space FM. Eu sou o Daniel Cowboy e hoje fazendo homenagem ao nosso grande pai, né, diretor da rádio, Ramos da Silva. Então lembrando a você que hoje eu não farei o batidão sertanejo, né? Daqui a pouquinho tem a Thay aí, Beatriz, pra você, tá bom? Um grande abraço, pessoal que tá ligado comigo aqui na Space FM. Meu amigo Tadeu, alô Tadeu, um abraço pra você, tudo de bom, Tadeu? Tadeu aí do bar, pessoal do Gemima, aquele abraço. Meu amigo Ronaldo Barros, aquele abraço. Ele botou assim: boa noite, meu amigo Daniel, obrigado por me receber aí na rádio Space FM. Como a Carmen disse, as palavras que fica para o seu Ramos. Gratidão sempre. Queria pedir uma música clima, no clima contente, que é assim que o Ramos queria, né? Rio Negro e Solimões na sola da bota, e oferece para todos os ouvintes e para meu cunhado Kleber Santos. E oferece aí para o Mané do Bar, que também está ouvindo a rádio aqui do lado do Marquinho, que faz aniversário hoje. Legal, hein? Parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Pra você, parabéns pra você, yeah, yeah, parabéns pra você, yeah, yeah, yeah. Aí, parabéns a todos vocês, aí vocês são 10. Nota 10. Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde pra vocês, tá bom? Muita saúde, paz principalmente, e que Deus esteja sempre presente nas suas vidas de vocês, tá bom, pessoal? Aplausos! Maravilha, maravilha! Parabéns pra você, parabéns pra você, yeah, yeah, yeah. É, Space FM é bom demais, hein? Bom demais estar com você. É isso aí, né? Quero mandar um abraço forte aí, pessoal que tá ouvindo a rádio lá no Paraná. Um abraço, pessoal que tá lá no Paraná ouvindo a rádio Space FM. Legal demais. Quero mandar um abraço também pra Sandra Morim, tá ouvindo a rádio. Meu amigo Floriano, alô Floriano. Quero a música Festa de Rodeio para lembrar que o Ramos Silva, pra fazer aí o Mais Você Cowboy, vai superar. Um abraço. Não entendi bem, mas tudo bem. Acho que entendi sim, entendi. Obrigado aí pelas palavras de carinho, tá bom? Obrigado, meu amigo Floriano. Sandra Morim também está ouvindo a nossa programação. Daniel, se possível, toca a música Querida do Jerry Adriani. Opa, essa é boa, Sandra! Legal, hein? Gostei. Essa lembra bem o seu Ramos da Silva. Também está ligado comigo o José do Parque Paiol Pequeno. Alô, José, aquele abraço. Gostaria de ouvir uma música do Léo Canhoto e Robertinho. Caiu o palco, oferecem para minha esposa Luzinete, as minhas filhas Josiane e minhas filhas Josiane e Nayara. E para todos os ouvintes e vocês da rádio, um abraço! Valeu, meu amigo José do Parque Paiol Pequeno, um abraço pessoal do Parque Paiol Pequeno, hein? Aí do Parque Paiol Pequeno tem tem meu amigo João, também tá ligado aqui na Space FM. Um abraço, João! Também está aqui na minha sintonia a Ana Paula. Alô, Ana Paula, também é filha do seu Ramos. Boa noite, Daniel. Eu faço as palavras da minha irmã. Que Deus abençoe, que dê muita força para todos nós. Nosso amor eterno. Valeu, Ana Paula. Meus sentimentos, hein? Meus sentimentos Força, Ana Paula. Força a toda a família aí, tá bom? Também tá ligado comigo o Aristides. Alô, Aristides! Tudo bem, Aristides? Um abraço pra você. Boa noite, cowboy. Ele botou aqui, né? Boa noite, cowboy. Não saiu, não consegui aqui escutar o seu áudio, mas muito obrigado, tá bom, Aristides? Valeu! Também tá ligado comigo, mandou um alôzão aqui, meu amigo Paulo Rogério, aí do... um abraço pro programa 60, né, Paulo? Verava aí, um abraço pessoal do Verava. Meu irmão Daniel Cowboy, se der pra tocar a música Funda Grota, baita... Ah, ele gostava, seu Ramos gostava. Ah, gostava! A música oferece aí pro Raminho lindo, gostava muito de ouvir, gostava mesmo. Não era gaúcho, mas meu Deus, botava um Funda Grota pro seu Ramos e saia dançando aqui, ó. É, e pegava ali o pessoal pra dançar junto com ele. Não tinha. Valeu, meu amigo Paulo Rogério. Dona Amparo também tá na sintonia, na nossa companhia. Oi, Dona Amparo. Oi, querida. Fala que eu te escuto. Boa noite, Daniel. Boa noite. Que eu já falei com você hoje. Imagina, pode ligar toda vez que quiser. Eu queria pedir pra você tocar uma música que o Ramos adorava e fazia uma festa. Ele brincava muito com o Morelei. Qual que é? Quem cabaré essa noite. Nossa, ele ficava tão feliz quando tocava essa música. Eu lembro. Ele pedia essa música, ele falava um monte de bobeira. Ele ficava tão feliz. Faz um favor pra mim, você toca? Toco sim. Amparo, essa é boa também. Ele falava que ia lá pro cabaré. Daí ele olhava a Eliane. Ah, acho que não vou não. Ô, seu Ramos. Ai, pessoal, eu quero dedicar essa próxima música aqui. Vou botar as músicas de vocês na sequência. A todos vocês. Você que tá em casa, você que tá no trabalho, saindo do trabalho, você que tá na rua, na estrada, tá no seu caminhão, tá no seu carro aí, né? Levando as ondas da Space FM para todos vocês. Desejo essa música a você aí, do outro lado do rádio. Você que me ajudou hoje a fazer a programação, que me ajuda, que ligou pro 996-57-0087. Nem falei o número de telefone hoje, né? Acabei até esquecendo. Mas muito obrigado a todos vocês que ligaram, que participaram, tá bom? E essa música eu desejo a todos vocês. Essa música é do meu coração pra vocês, tá bom? Ouvinte, internauta, seja onde você estiver ouvindo a rádio. Jaine, amigos para sempre, assim seremos sempre. E amando amigos para sempre, aqui nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre, aqui nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe, sim, mas Ramos da Silva, sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, esquecerei, você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre, aqui nós iremos. momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Nos embarcamos em qualquer das estações. Nós mais tristes nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você está em boa companhia. Ramos da Silva, aqui na Space FM. Ramos da Silva. Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota. É de alma e de coração que vai esta vaneira em homenagem a todos os amigos e fãs que apostaram na vaneira fundo da grota. Ramos da Silva. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, aquele tua chaleira quase no clareia o dia, meu pingo de arranho relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho, e já perto de casa pra esticar com água pegada. E a Oi! Vai, Raminho lindo! Alô! Quando rompe a estrela d'alva, aquenta a chaleira, já quase no clareia o dia, meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Reformando um alambrado, madeira no estalo. Doce, doce como mel. E uma desressalhada voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, aquendo a chaleira, quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho e me tá joga. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado pra fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Lá no centro do Japão, foi supiar de um nambu, numa trincheira ao jacu, grito ao sábia nas pitangas. E bem na coça da sanga, terra, vaca e o bezerro, no barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, aquenta a chaleira, quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem me japar com o decana pra ticar com a cachorrada. E vamos fechando essa cordona, gaiteiro. Ô louco, agora tem babado no Ramos da Silva. Só na Brasil, na pegada diferente. Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein? Será se tem ou não tem? Jorge Downloads. Os teus pais não me aceitam em tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. E tem cabaré essa noite. Ui. Vai, Raminho lindo. Oh. Cabaré essa noite, tu vai, eu vou. E tem cabaré essa noite, vai ter, viu? Olha, tem cabaré essa noite, ai, ui. E tem cabaré essa noite, tem. Olha que tem cabaré essa noite. Meu convidado, você é um Natanzinho. Ai, o que deu, você fica jogando calcinha, viu? É o Natanzinho na lavadeira diferente. Prepara aí, minha filha, que hoje é dia, hoje tem. Ui. Vai, Raminho lindo. Os teus pais não me aceitam em tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Mais voltar, adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. E tem cabaré essa noite. Ui, ai, ah, quem tá aí? Vai, Raminho lindo. Olha ele aí, ó. Tem cabaré essa noite. Tu vai, eu vou. E tem cabaré essa noite. Vai ter, viu? Tem cabaré essa noite. Ai, ui. E tem cabaré essa noite. Tem, tem.

real man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chewing, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, trying to be good. I went up in the beach and telling where we could be at, like a heart in the best way, shit. You can give it away, your hand and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging, begging. Ramos da Silva. So put your love in the air. Vai, Raminho Lindo. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Você está em boa companhia. Ramos da Silva, aqui na Space FM. Ramos da Silva. Nessa homenagem, eu vou me despedindo. Muito obrigado. Dá mais um alôzão aqui, o pessoal mandando um alôzão. Oi, Daniel, tudo bem? Nossa, eu imagino como você está se sentindo aí com a morte do... Nosso querido Ramos. Perdão, pessoal. Ontem, pra você ver, eu não tenho ideia, eu chorei demais. Vai deixar saudade, seu Ramos. Muito obrigado a todos por ficar até agora comigo. Daqui a pouquinho tem a Thay Beatriz. Aí fica com ela também, hein? Liguem pra ela, peça sucessos e continue homenageando o seu Ramos da Silva, o Raminho Lindo! Um abraço, seu Ramos da Silva! Um abraço, olha, com certeza ele tá lá olhando por nós, dando aquela piscadinha que olhava pra mim, né? Dava aquela piscadinha e fazia o sinal de positivo. Oi, oi. Vai, Raminho Lindo! Ai, juntinho de Deus lá, né, seu Ramos? Valeu, seu Ramos, pelos ensinamentos. Valeu pela sua alegria. Valeu por tudo. Vai, meu irmão. Vai, vai, vai em paz. Fique com Deus. E vocês também. Fique com Deus, que eu vou com ele. Tchau, pessoal. Vou deixar a saideira aqui pra você. Vou deixar com a música como devia ser o nome do seu Ramos. Rio Negro e Solimões. Só alegria. Ramos da Silva. Ui. Vai, Raminho Lindo. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra. Quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar

música que você gosta. Space FM. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Sempre tocando a melhor música. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Só as melhores. Space FM. Sem culpa, boy, não faz o que um bruto faz. Elas viram o olho genial, que pede mais. A sua música aqui, Space FM. 87,5. Matrícula de carro e moto na Autoescola Líder. Cursos teóricos e imediatos. Melhor preço da cidade, com qualidade e agilidade. Autoescola Líder. Avenida Vereador Benedito de Campos, número 675. Em frente à rodoviária. WhatsApp 15 99774-2620. Só poderia ser na Autoescola Líder. Space FM. O carvão lino é produzido com lenha de qualidade. Vegetal, 100% eucalipto, limpo, granulado e peneirado. Duração de queima alta e fácil de acender. Garantimos um churrasco de excelência, sempre respeitando o meio ambiente. Temos também a linha de defumação. Descubra novos sabores em seu churrasco. Carvão Lino, 15-3248-4206 e 15-997-5990-41. Olha quem voltou! Aê, parceiro! Que bom você de volta! Zé Gotinha, bem-vindo de volta ao seu trabalho! De geração em geração, o Zé Gotinha nos ensinou a proteger a vida. E agora está de volta para iniciar o Movimento Nacional pela Vacinação. Vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Valorizar nossa ciência e o SUS, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Steel está lançando em Ibiúna um grande empreendimento. O Watanabe Residencial Club. Piscina, academia, quadra de beach tênis, salão de festas, área gourmet, lavanderia, espaço pet e muito mais. São duas torres com apartamentos de 42, 50 e 65 metros quadrados, com opção de suíte e duas vagas de garagem. Entrada parcelada direto com a construtora e saldo financiado com a Caixa. Utilize o seu fundo de garantia. Estande de vendas no Shopping Ibiúna, quarto andar, sala 4. Obras iniciadas. Corre lá e garanta o seu. Fone 15 99770-8651. Vá morar em um clube completo. Watanabe Residencial Club. Space FM. Marcão Funilaria e Pintura, a clínica do seu carro. Ele tem experiência e conta com uma equipe especializada e tecnologia de ponta para resolver desde pequenas batidas até batidas de grande porte. Whats 15 99848-1799. Bateu, amassou, arranhou? Traga seu carro e faça um orçamento. Estrada Vicinal Tancredo Neves, quilômetro 8, bairro do Feital. Marcão Funilaria e Pintura, a clínica do seu carro. Todos os dias, às 6 da tarde, tem Batidão Space FM. Segura o rajão! Batidão Sertanejo, Space FM. É só modão, não perca. Outro programa assim, larga a mão. 'Passando o que eu passei pra entender. Recomeço, sempre sofro por voltar atrás. Uma chance a mais, qualquer coisa assim. Quantas vezes eu te amei em vão. Fui palhaço e aceitei as suas decisões. Só enganos e mentiras, tantas ilusões. Acusou demais, eu perdi a razão. Mesmo assim eu não te esqueci. Atormentado da cabeça, o seu nome não sai. Eu tô sofrendo dia e noite, eu não aguento mais. Como enfrentar a solidão que mora no meu peito? Por você, bebi mais de 1000 litros de cachaça. A solidão não passa nesse coração. que eu passei pra entender. Foi cadeia pionada, poeira e bois cobriram de preto a estrada de chão, e mais preta o luto do meu coração. O passado morreu, só ficaram lembranças, e morre comigo a doce esperança que ainda se ouvir nas encruzilhadas, um berrante tocando, chamando a boiada. Grita o peão, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. Grita o peão, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. De há muitos janeiros não sei onde estão. Cadê Ferreirinha, João Boiadeiro, Gonzaga Mineiro e o negro Tião, que arriscavam a vida em cima do arreio e em todo rodeio chamavam a atenção. Seus nomes famosos ficaram pra história, passados e glórias da estrada de chão. E grito peão, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. E grito peão, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. Esporas, meu laço e arreio, que há tempos no meio das traias guardei. Meu velho berrante que enfeita a sala, e ao lado as medalhas que colecionei. Meu cavalo baio relincha no pasto, sentindo o cansaço que o tempo lhe fez. E a passarada alegra o sertão, gorjeiam cantigas na estrada de chão. E grito peão, ebo, na estrada de chão, vai boiada. E grito peão, ebo, na estrada de chão, vai boiada. Quando te olho, eu sinto que te amo. Se penso em tudo, eu volto imaginando assim, toda, toda só pra mim. Eu vivo sonhando com beijos e abraços, e agora perdido, não sei o que é que eu faço assim, sem você perto de mim. Me diz por que te amo tanto, tanto que nem cabe em mim. Me diz por que te quero, te espero, sei que vou até o fim. Está apaixonada, me dá seu carinho, seu amor.

sente quando diz que me deseja, quando me abraça e beija com carinho e com calor. Você mente acreditando ser verdade, você mente sem maldade, sem vergonha e sem pudor. Você mente sem sequer ficar vermelha, você mente e me aconselha a não mentir, pois você tem pavor. Só agora sei o que aconteceu, hoje compreendo que você nasceu de uma grande mentira de amor. Você é a maior mentira que já conheci, a maior de todas que já descobri. Mas suas mentiras não me causam dor, pois você é a melhor mentira que eu já ouvi, a doce mentira com que me envolvi, a melhor mentira feita pelo Criador. Você é a maior mentira que eu já conheci, a maior de todas que já descobri. Mas suas mentiras, levantei bem cedo, fiz minha oração, pus lenha no fogão e água pra ferver. Abri a janela, espiei lá fora, bem na hora vi o sol aparecer. Meu café eu coei, na hora eu lembrei que hoje é domingo. Então peguei a viola e essa moda chorosa comecei a compor. Com a chaleira do lado, meu peito apaixonado, doído de amor. Café com viola sempre foi a moda do interior. Veio pra capital, o povo achou legal e levou pro exterior. Café com viola pegou feito cola por todo o país. Todo mundo admira nosso jeito caipira de viver feliz.

have it easy, but little knew it was hard. Time didn't heal my wounds at all. I wonder if you know what I'm going through, all the lonely times that we're apart. I miss you. A minha mãe cantava quando meu irmão era novo, era assim, ó. Foi o Vinícius que comeu tudo. I miss you. Sorry was the western of my pride. Pride can push aside a loving heart, but in the end emotion has ruled my mind. I'm asking for a second start. I miss you. Tocava no Marajó. Maybe I've said words that I really didn't mean, but I know every day when a man does wrong, I know I miss you. I know I miss you. I know I miss you. I miss you. I miss you. Foi o Vinícius que comeu tudo. I miss you. I miss you. Essa é uma música que eu vou adorar. Um beijo aí pro meu vô que está morando com Deus. Um beijo grande pro meu vô que amava Dionne Warwick, pra você na queridinha da cidade 87.5. Baixe o nosso app. hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. scene. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? É isso aí, meus queridos. Agora são 8 horas e 13 minutos pra você naquele dia da cidade, 87.5. Eu sou a Thay Beatriz, fico com vocês até as 9. Então dá tempo aí de vocês pedirem canção pra gente pelo 9 9657-0087, que é o telefone da Space. Liga, liga, liga pra gente. Vamos continuar aí do jeito que o nosso querido gostava, né? Vamos continuar aí com o astral lá em cima, ouvindo as melhores aí que eu sei que vocês gostam, hein? Curtindo essa sequência de classes aí do nosso queridinho e da nossa querida Space FM. A gente continua aí com essa Tocava no Marajó, as músicas que fizeram mais sucessos aí de entre 1990 entre 1980 e por aí vai, gente, com as melhores aí seguindo as topzeiras da balada. A gente vai com Daryl Hall e John Waits, Man Eater, pra você na Space FM. Tô esperando você mandar pra gente aqui, peça sua canção. Tamo aí direto ao vivo aí pelo Instagram. Então vamos com Will You Check Out.